Galáxia Alfa, ingresse via Juliette, contorne o pátio 1, após chame para ingresso no táxi em Lima, ok? O Delta Sierra Alfa, apenas para informação, o senhor vai contornar todos os portões aí do pátio 1 até a retaguarda do portão 10, ok? Onde fica a Taxi Lima. Fica logo depois dessa parte interditada do pátio que está logo à sua frente, ok? Autorizado, prossiga via Lima, Mike e Quebec. Na Quebec vai chamar a torre em 11895 para cruzar 1735, ok? Pode manter a minha escuta, ok? Já coordenado aqui com a torre, pode prosseguir então via Lima, Mike, Quebec, cruze a pista auxiliar, por gentileza reporte quando livrar a pista. Autorizado o posicionamento, chame táxi, o altímetro no 011. Uma 30, boa noite. do radar, afastado 64 milhas de Salvador. Vai voar na proa de Pelô, para interceptar a chegada a mão. E reporte quando pronto para executar. Está mantendo 060. Estou recebendo uma diferença de 300 pés aqui no meu radar. 5.700 pés. Libro táxi, Índia e Alfa no ponto de espera, a torre 1895, boa noite. Uno 074, boa noite. É, está autorizado para Guarulhos. Nível de voo é o 360. É, a rota é posição bridge, após Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive. Após segue conforme coordenação com o centro. Decola da cabeceira 1-0 com curva à direita, inicialmente na subida da EL, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5-1-7-0, controle em 1-1-9.8, corteja. Uno 074, correto o cotejamento, chame para o acionamento, altímetro 1-0-1-3-1-1. Total 9908, decola 59, controle 119.8, bom voo, boa noite. Positivo, controle 119.8, obrigado, bom trabalho, senhor. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, total 9908. Boa noite, 9908, contato radar, suba o 320, saída da EL. Liga, sessão 330, nada EL. Assim que possível, Leda? E suba o 320, 320 na Pro de Leda. Liga, sessão 320, Leda, obrigado. 3600, desça para 2000 pés e 11, livre elétrico. Para o Sandra, né, Zaza? 3600, desça para 2000 pés, 1011, livre LF. 2000 pés, 1011, autoridade LF, Sandra, né, Zaza? Claro, táxi, Oxanã 6224. Está com 97 a bordo, Salvador Alterna, 1h50 de altura. Está livre o táxi, à direita, no ponto de espera, torre 1895. Tenha uma boa noite. Autorizado, ponto de espera da 1018, confirmando 95. Afirma, 1895 a torre. Obrigado, amigo, boa noite. Autorizado, chame táxi, o altímetro 1011, voo 1074. Torre Salvador, boa noite, estamos 3600. Ação externa, baixada, travada, visual campo. Boa noite, 3600, tem livre pulso, pista no 0, vento 090 graus, com 10 nós, com 10 nós, o altímetro no 0, 11. Gente, autorizado, pouso no 0, 10, 11, tá, 3600. Torre Salvador, boa noite, novamente, Oxanã 6224, pronto, ponto espera, até 1-0. Boa noite, 6224 da Oxanã, está visual com tráfego curto, sinal no zero. Afirmativo, visual. Toda passagem do tráfego na curta, após a Lima tem cabeceiro no zero, Oxanã 6224. Gente, após a passagem a Lima mantém no zero, 6224. 3600, solo 08, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Mesa 9, boa noite. Mesa 908, chame Recife, 251. Contato centro Recife, 125, decimal 9, obrigado, bom trabalho, senhor. Solo Salvador, boa noite, tá 3600, livrando. Então 3600, boa noite, táxi na Alfa e Juliette para o portão 04, atenta à movimentação do Gol aqui no setor, ok? Alfa e Juliette para o portão 4, sente o Gol, tá 3600. Gol, 1-0-1, na borda, é isso? 1-0-1. Sente, livre táxi à direita, no ponto de espera, torre 1895. Chegou a alternativa para Recife, 1251, só recebendo a portadora. 13325, repete aí. 13325, obrigado. Schneider, Colos 10, chama o controle, 119, decimal 8, tamo bom, oi, boa noite. 109-862-24, obrigado, boa noite. Tá autorizado a linha e decolar da pista no 0, vento 090 graus com 09 nós. Controle Salvador, boa, tá 3152 com a Alfa. Confio, controle? Tá 3152 com a Alfa. 3152, identifique, chegada Mares, então 050. 050 na Mares, 3152. 074 Salvador? 074, não escuto. Bom dia. Subi uma até nível 3, 0 na saída da El. Pode voar Leda pra gente. Leda, na presente. 074. 4107, muito boa noite, identifique. Você está fazendo desvio? Aqui, senhor, na Prodmari. Ok, entre o Recife e o autorizou para o Prodmari, deveria ter passado para a BOG, né? Estamos na Patimari, mas o São Paulo. Ok, o Centro Recife não autorizou o seu voo na Pro de Pabog, porque está, começa em Pabog. Controle, conforme excluído de rota paga de lá de Confins, via Mari, confirme. Você quer que a gente voa dar presente? Pabog, papau, papá, pra voz, por favor? Agora não é necessário que já justificou a sua retaguarda. Quando o centro informa via Mari, a Star Mari começa em Pabog, não voar direto à posição Mari, já fica bem dentro da minha área aqui. Não há prejuízo nenhum. Só para próximos voos aí, o senhor não ocorrer aí nesse erro novamente, pode voar ITAP na presente. É, foi entendido, nós vamos Mari. É, por isso que eu informei aí. Então, se foi... Mal entendido da nossa parte ou do centro, então. Bom, de qualquer forma, já estamos voando o Mari. É, confirma, nós estamos mantendo agora atingindo e mantendo o 170. Pode prosseguir na descida? Pode prosseguir para 50, na proa de ITAP, o 4107. Nível 50, na proa de ITAP, o 4107. Controle com o 30, está voando o piloto, está no 1.800. Com o 30, desça para 4.000 pés, 1.011 ajustes. Prossegui descida ao 3152. 3152, desça para 2.000 pés, 1.011, livre ELS. 2.011, livre ELS, eu tenho 3152. Voo no 074, chame Recife em 1251. 251, 074. Seu 3152, Salvador. Prossiga. Está recebendo o Delta Mike? Afirma. Grato. Salvador, escuta o número 074. Afirmo. 1251, ninguém atende. Prossiga ao 074. Ok, chame em 13325. Localizador está 3152. 3152, chame Torre Ano Noite. 189, 3152, boa noite. controle, pode confirmar a frequência da torre para o 3152? Controle? Confirmar a frequência da torre para o 3152? 1895. Ah, 1895, obrigado. Azul 4107, desça para 2000 pés, 1011. 2000 pés, 1011, azul 4107. Bom, 352, tem livre pouso, pista no 0, vento 08, 0 graus, com 08 nós, o altímetro no 011. Livre pouso na pista no 0, no 09, ajuste na 3152. Estado operando. 101 no dezembro, 101 no dezembro. Livre LS, Livre LS, é porta estabilizada, azul 4107. O 2, solo 28, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Tenha 4000 com uma 3. Solo Salvador, tá 3152, resolvido. Está 3152, boa noite. Taxi via Alfa e Juliette para o portal 62. Alfa Juliette para o 62, tá 3152. Do 4107 está autorizado para 2000, pô. Descendo 2000, 4107. senhor quer que aumente a razão, né? Vitória Azul 4107. Prossiga, autorizado ILS reposta estabilizado. A senhora quer que aumente a razão, aqui é na prova de dona? Autorizado ILS, o Azul 4107, reposta estabilizado. Estará estabilizado, 4107. Pomar 30 para o curso do localizador, esquerda 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, reporte estabilizado, Pomar 30. Estabilizou 4107. Azul 4107, complete aproximação, torre 1895. 1895. Oi, Salvador, boa noite. 4107 da Azul, 3 milhas do cerco. Pode estar no controle checado, Azul 4107, altímetro 10, 111, 1011. Reportará, 1011, 4107. Chegada Ponte, desço para 4 mil pés, ajuste 1-0, 1-1. Ponte, 4 mil, 1 mil e 11, voo no 643. Passou estéreo, embaixo travado, 4107. Livre pouso, pista no 0, 20.090 graus, com 1.0 nós, com 10 nós. Livre pouso, 4.107 da Azul. Estabilizado, Pomar 30. Pomar 30, complete aproximação, chame a torre 118.95. Chame a torre 118.95, Pomar 30. perdão, confirme a aeronave que chamou o solo. Rio 4107, solo 36, direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 209, boa noite. Salvador, boa noite, 4107 da Azul, livrou. Boa noite, Azul 4107, taxi via Alfa e Juliette para o pátio 3, posição 03. Alfa Juliette para o pátio 3, posição 3, Azul 4107. Comando 30 está na final, baixado e travado. Comando 30, vento 08, 0 graus com 08 nós, o altímetro no 0, no 1, tem livre pouso, pista no 0. 30. 130, prossegue para o hotel, se autorizar. Livre, Mata Zero, reporte solo, 090 graus com 8 nós. 30. Zero, considero solo os 4-2, está livre até o pátio militar, acionar a frequência livre, boa noite. Boa, André. Para prosseguir na descida, como que tem condições visuais? Para descer abaixo de 4 metros. 2000 pés autorizado em LF, reporte estabilizado no 09. Zero estabilizado, voo no 643. Boa noite, para Maceió 330, copia? Copia. Tá 3152, está autorizado para Maceió, nível de voo 330 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5421, controle em 119.8, cotejo. Está autorizado para Maceió, nível de voo 330, decola 520, curva esquerda Fuca Caju, por isso foi aerovia, 5421 no transponder, e o controle 198-3152. Está 3152, correto o cotejamento, chame pronto para o acionamento. Tem uma puxa sonar, 3152.